Olá, Olá, essa é a Rádio Terrana, um podcast do Pimenta Lab da Unifesp e do coletivo Tramadora. A Rádio Terrana é um programa sobre ciências terranas tecnopolíticas e experimentações em tempos de catástrofes, encruzilhadas sonoras entre práticas científicas, ações de retomada e lutas pelo comum, em tempos de asfixias, colapsos e obstruções da imaginação. Propomos um espaço poroso de circulação, de Encontros encontros improváveis, improváveis, de presença presença e e respiro. respiro. Conspirar, afinal, é É respirar respirar junto. junto. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Queria dar as boas-vindas hoje aqui na Rádio Terrana para a professora Juliana Mordente, que é psicóloga, pedagoga e palestrante, e professora atualmente na Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Juliana. Prazer imenso tê-la aqui com a gente, para a gente hoje conversar sobre diversos temas relacionados aí às transformações, né, na educação básica, questões sobre os modos aí de produção dos sujeitos diante do contexto das políticas neoliberais. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui e partilhar essas questões, né, que sempre demandam mais e mais elaborações coletivas. Juliana, você fez um mestrado, doutorado na UFRJ, né, na psicologia, e agora também passando a atuar como professora nessa mesma universidade, né, e desenvolvendo temas que interessam muito, né, para o debate nosso contemporâneo. Se você pudesse contar para a gente um pouco da sua trajetória, se apresentando, né, para os nossos ouvintes aí, e dos seus temas, né, as coisas que têm te interessado, te movido para pesquisa e para o ensino nesse momento. Eu trabalho com educação, né? Sou educadora de movimentos sociais, de ONGs, desde muito novinha. Então, me considero educadora desde os 14 anos, 13 anos, e fui trabalhando com essa temática. Fiz a graduação em psicologia, né, na UFRJ, sempre também perpassando o encontro da psicologia com a educação, sempre com essa dúvida de como poder construir uma psicologia social crítica aliada a uma educação democrática. O meu mestrado foi feito no programa de pós-graduação em psicologia da UFRJ, onde eu visitei e pesquisei 30 escolas democráticas no Brasil e no exterior. Então, foi uma investigação, né? Algumas escolas eu passei mais tempo, outras eu passei menos tempo, escolas mais variadas, escolas públicas, privadas, escolas rurais, escolas em grandes centros urbanos, na beira do mar, escolas de 2 mil crianças, escolas de 15 crianças. Enfim, mapeando um pouco essas propostas de educação democráticas não tradicionais, tanto no Brasil, né, quanto em outros países também. E foi justamente nessa transição, né, estudando escolas democráticas, que toda vez que eu ia apresentar a minha pesquisa sobre escolas, as pessoas me indagavam: "Ah, então você está estudando a escola empresa lá do bilionário tal? Ah, então você está estudando a escola que abriu daquele grupo empresário?" Eu falava: "Gente, por que que está acontecendo essa confusão? Eu estou estudando escolas democráticas, escolas com gestão participativa, com pedagogias por projetos. Por que confundem achando que eu estou estudando essas escolas empresas, né?" E aí foi justamente essa a minha meu impulso, né, minha força motriz para poder então no doutorado justamente estudar as escolas neoliberais, né, e pensar porque em tempos em que os formatos da educação democrática se assemelham muito aos formatos das escolas-empresas, como a gente vai diferenciar um horizonte democrático emancipador de um horizonte neoliberal? Então, isso foi um pouco o que moveu minha pesquisa de doutorado, poder fazer essa diferenciação e aí poder, claro, mergulhar nesse projeto de neoliberalismo escolar. Enquanto isso, eu estava fazendo faculdade de pedagogia, né? Depois, fui professora substituta também, lá, tudo na UFRJ, no Instituto de Psicologia da UFRJ. Fiz concurso e passei para me tornar professora adjunta da UERJ, recentemente, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, que é uma faculdade de educação com as suas especificidades de ser em um território periférico e atravessado, né, por todas as questões do que significa o encontro do saber universitário, né, com o território da periferia da Baixada. E depois dessa experiência muito incrível, eu tenho um carinho enorme pela UERJ, pelo corpo docente e pelos estudantes. Agora, em maio, me tornei professora adjunta da UFRJ, da Faculdade de Educação, onde ministro as disciplinas vinculadas à psicologia educacional para pedagogia e licenciaturas. Então, agora, de fato, o meu foco é a formação de professores, E tudo que vem, né, todos os desafios que vêm nesse contato diário com esses estudantes que serão os futuros professores e professoras desse país. E é isso, né? E além disso, também tem o trabalho das redes, o trabalho, que eu brinco, né? Que é o trabalho não remunerado diário das redes sociais, que é lá no perfil Andanças Educativas, onde eu tô ali basicamente para disputar narrativas, entendendo que o espaço das redes sociais é um espaço que a gente tem que ocupar também, porque se a gente não ocupa, outros ocuparão. Então, apesar de ser um território hostil e muitas vezes, tem sido muito bacana o trabalho por lá, pelo Instagram. Então, é uma forma também de fazer a pesquisa circular, né, e adentrar outros horizontes. A educação inovadora, de um modo geral, e eu faço questão de frisar a disputa desse termo, né, ela tem sido muito bem sucedida, entre aspas, nesse lugar da captura dos discursos, das gramáticas, das metodologias historicamente gestadas em um campo progressista. Então, por exemplo, a gente vai ver numa escola democrática uma organização de uma pedagogia por projetos, e nas escolas neoliberais também tem pedagogia por projetos. Nas escolas democráticas falam de autonomia, nas escolas neoliberais também falam de autonomia. Nas escolas democráticas eles não estão mais enfileirados, olhando para frente, para um professor com as carteiras ali, e nas escolas, a empresa também não estão enfileirados. Então a gente começa a falar, bom, como criar essa diferenciação quando os discursos, os termos, né, e as narrativas estão sendo capturadas e esvaziadas, né, o termo como protagonismo, como educação crítica, né? Então, hoje em dia, afirmar esses termos e essas metodologias não tem sido mais o suficiente. Claro que a gente gostaria de lutar por transformações metodológicas, e claro que é muito importante a gente pluralizar os nossos formatos de ensino, pensar outras formas, né, de educação, mas a gente chega um momento em que transformar as metodologias de ensino não é o suficiente para a gente mudar a dimensão ético-política da educação. Porque essas escolas, elas podem estar fazendo uma assembleia e estarem ali reproduzindo perspectivas extremamente conservadoras e autoritárias, mas está todo mundo em roda. Ou a gente pode, às vezes, ter uma escola aparentemente tradicional, numa sala de aula tradicional, e ter uma aula extremamente emancipadora. Então, é um convite para que as mudanças de metodologia, elas caminhem junto com as mudanças de horizonte ético-político da educação também. Para que essas caminhadas, né, de metodologia e de perspectiva de mundo, elas não sejam, né, dissociadas. Isso que é uma das coisas mais fundamentais, porque nas lógicas neoliberais, a gente tem esse movimento de atualizar velhas demandas do capital com novos formatos, mais moderninhos, mais sedutores, mais coloridos, mais convidativos. E as reformas, tanto a reforma da BNCC, como principalmente a reforma do ensino médio, fazem isso, são o suprassumo desse projeto, né? Fazem isso muito bem. Se a gente parar para pensar, por exemplo, a reforma do ensino médio, ela vai partir de uma justificativa que, a princípio, a gente pode concordar. Que é falar, poxa, a educação ela é a mesma há tanto tempo, o ensino não dialoga mais com a realidade dos estudantes, é um ensino muito massivo, conteudista, precisamos pensar a necessidade dos jovens. Então, são discursos que, a princípio, a gente poderia, né, concordar. Só que o que o neoliberalismo faz? Ele oferece como solução para essas problemáticas um caminho comum, único, de esvaziamento e de descomplexificação dessa escola e dessa educação. Então, para resolver o ensino aparentemente conteudista, vamos substituir, então, as matérias essenciais por competências gerais, né? Por elementos como liderança, resiliência, proatividade, como se isso tivesse o mesmo valor do acesso a saberes complexos, né, socialmente partilhados pela humanidade. Então, esse tem sido um movimento comum dessas reformas, né, de capturar justificativas aparentemente aceitas por um certo consenso e propor as perspectivas neoliberais prontas e seus pacotes como a única solução possível de enfrentamento. E aí, né, dentro desse tamanho investimento que tem pelos grandes conglomerados, né, e hoje em dia também pelas lideranças políticas, fica cada vez mais difícil da gente disputar essas narrativas, né, principalmente com esse olhar sedutor, porque antes as escolas, elas se assemelhavam em termos de estrutura, né, às quartéis, às fábricas. E hoje, essas escolas, essas propostas neoliberais, elas se aproximam das startups, né, das empresas Google. Então, a gente continua no mesmo horizonte de exploração, de manutenção do status quo, de manutenção social, Só que com novos formatos, não mais o formato Fabril, né? Quer dizer, não apenas o formato Fabril, porque o formato Fabril ainda permanece, mas agora também o formato da startup que atualiza as formas de exploração com a sensação de liberdade, de inovação, né? De tecnologia. A gente observa, né, também como que esse processo, ao mesmo tempo que fala-se, né, digamos, numa autonomia, promoção de uma autonomia, isso de alguma maneira vem acompanhado também de uma certa ideia, né, de uma espécie de uma autorresponsabilização, né? Quer dizer, na medida em que o estudante ele está inserido então em atividades que seriam mais que dependeria mais dele, né, essa capacidade de aprender, a gente percebe que isso também talvez participe, né, de um certo reforço, né, de um certo engajamento, né? Então, inclusive, né, as palavras que são mobilizadas, né, para caracterizar aí, né, o que é a performance desse estudante, talvez elas colocam também em questão para a gente uma coisa que é muito cara, né, na experiência da escola, que é a ideia da produção, né, do comum, né, a experiência daquilo que se coloca como uma produção coletiva da experiência educativa, né? E aí eu acho que tem um mecanismo que também ele vai sendo gradualmente introduzido, né, que a gente pode depois conversar um pouco mais, que é, né, os recursos tecnológicos, né, que começam a estar disponíveis então para as atividades altamente individualizadas, né, Juliana? Eu acho que esse mecanismo da individualização, né, da culpabilização, ele aparece em muitos formatos, assim, né? Desde, como eu falei, desse horizonte pedagógico de que agora cabe ao estudante a responsabilidade pelo seu sucesso e fracasso, junto com essa ideia que hoje em dia a gente não fala mais de formação, de capacitação, a gente fala da conquista de um status de empregabilidade. E o que é essa empregabilidade? É a responsabilização do estudante de correr atrás das suas competências, entre aspas, e se apresentar apto para competir pelos escassos empregos disponíveis. Então, a gente invisibiliza todo um sistema e um fracasso de garantia de direitos para colocar e responsabilizar nas costas desse estudante, né, o caminho sobre as suas trajetórias. Não à toa, no Novo Ensino Médio, a gente tem um projeto de vida, né? Essa disciplina que entra ali. Só que a gente vai debater projeto de vida sem entender quais são os projetos que foram destinados para determinadas populações. Que vida é essa? Né? Qual é a ideia de projeto e escolha quando escolher não é um verbo possível? Que vida é? Né? Qual é o contexto desse projeto? E a gente acaba alimentando uma ideia de um projeto individualizante. Como se cabe ao estudante fazer o planejamento daquilo que ele gostaria de ser. E ele, então, uma vez correndo atrás do seu percurso, ele é responsável pela concretização do seu próprio projeto. A gente não pensa nessa profecia autorrealizadora que seria o estudante periférico de ter os seus sonhos limitados àquilo que as carreiras, e as carreiras não, né? Aos empregos e trabalhos precarizados disponíveis para que eles desejem ser isso ou aquilo. Então, acho que tem esse lugar muito grande da culpabilização que se ancora na perspectiva do empreendedor de si, né, desse sujeito neoliberal empreendedor de si, que tem a sensação de liberdade ao se autoexplorar 24 horas, 7 dias por semana. Então, tem esse casamento perfeito entre a sensação de liberdade e a autoexploração. E quando você cola a autoexploração com a ideia de liberdade, né, é um casamento ali, né? É uma forma muito sagaz de permanecer e de produzir um governo feito pelos seus próprios governados. Você já não precisa mais de uma força coercitiva obrigando, né, o trabalhador a ser explorado, né? Já tem um lugar de uma internalização. E é nesse sentido que você fala das tecnologias, né? Elas estão a serviço desse... Muitas vezes, né, elas são instrumentalizadas a serviço desse projeto de descomplexificação. Isso a gente vê desde o governo de São Paulo colocando na inteligência artificial para corrigir dever de casa de estudantes, até o tema, né, que vocês debateram, né, no último podcast sobre a plataformização, né, tudo isso como uma forma de expropriação, né, do trabalho docente e da própria relação com a educação, com seus percursos. Então a gente vê um uso infelizmente, a serviço dessas lógicas de esvaziamento político. Eu acho que tem uma dimensão interessante, né, dessa que você fala de uma apropriação dos, né, dos conceitos e práticas que eram, digamos, de um campo progressista na educação, né, como, por exemplo, a ideia do projeto de vida, de como que ele, de alguma maneira, foi subvertido para transformar, digamos, numa ideia de desenvolvimento, né, de uma competência, de uma habilidade que amplia a sua empregabilidade, né? E aí, diante disso, eu também fico pensando, né, de que medida nós, né, enquanto, né, educadores preocupados com esses aspectos, né, sociais críticos, né, na educação, como que a gente também pode ser capaz de reinventar esse vocabulário, né, e criar também ou, né, outros conteúdos para essas práticas que estão colocadas, né? Nessa experiência que você acompanhou das escolas democráticas, você, de alguma maneira, viu experiências inspiradoras, assim, para a gente pensar, né, o que poderiam ser outros conteúdos, né, para essas práticas, de alguma maneira, que são descritas, né, de maneiras muito abstratas? Eu acho que as escolas democráticas, elas estão ali num lugar de disputas de narrativas de outros formatos de educação possíveis. Acho que menos como uma perspectiva de romantização ou de colocar essas escolas, né, em modelos a serem replicados, e mais como escolas que estão resistindo diante da produção do fracasso escolar, né, do projeto de fracasso escolar, estão resistindo diante da educação homogeneizante, padronizadora, então, dia após dia, tentando reinventar suas práticas, com erros, com acertos, né? Um movimento muito vivo e muito orgânico, e que tem como fundamento... As escolas são muito diferentes entre si, né? Não tem uma único modelo de escola democrática. Eu visitei escolas no Rio, São Paulo, na Bahia, Paraty, Serra Grande, Escola da Ponte, São Paulo, algumas escolas em Israel que trabalham com a coexistência de israelenses e palestinos, um pouco de tudo. Mas acho que grande parte dessas escolas, elas têm como horizonte comum esse lugar da participação coletiva, de convocar estudantes, profissionais de educação, famílias, para construir as próprias regras e acordos daquela comunidade escolar. Então tem um processo muito intenso e muito trabalhoso de participação. E um lugar de liberdade curricular no sentido de levar em consideração, né, os interesses, as trajetórias, as caminhadas desses estudantes para então poderem reinventar outras formas possíveis de educação. Então, muitas vezes quando a gente fala de educação democrática, sempre vem umas perguntas. Ah, mas essa escola ensina mesmo? Ah, é uma escola alternativa, né? E o que a gente está falando não são escolas que deixam de cumprir o currículo nacional obrigatório. São escolas justamente que enfrentam essa crença cristalizada de que a única maneira de ensinar possível é essa maneira tradicional, homogeneizante, padronizada. Que mesmo com os dados que a gente tem de evasão escolar, mesmo com os dados que a gente tem de fracasso escolar, né, com os dados de estudantes que não ingressam no ensino superior, a gente tende a alimentar uma crença na eficácia desse modelo escolar, colocando todas aquelas outras escolas que estão buscando outras formas possíveis de educação no lugar da dúvida, da desconfiança, né? Como se não ensinasse de verdade. E eu acho que essas escolas elas estão ali para ampliar as nossas referências do que é uma outra educação. Para quando a gente negar a reforma do ensino médio, né, ao invés de a gente aceitar o projeto neoliberal como solução, a gente saber o que propor. A gente tem uma capacidade imaginativa de propor um outro ensino médio, né? Ou no caso da reforma da BNCC, de propor uma outra forma de se relacionar com os currículos. E o que essas escolas estão fazendo é isso, né? Todos os dias nesse esforço de reinventar suas práticas e disputar esses espaços tão duros, né? Que a educação brasileira, principalmente pública, tem apresentado para a gente. Não, perfeito, meu. Acho muito, muito inspirador essas experiências, porque elas existem hoje, né? Quer dizer, elas são capazes, muitas vezes, de encontrar formas de atuar dentro de uma estrutura que é muito, muito controlada, né? Do currículo, enfim, das fiscalizações escolares, etc. E elas encontram formas de realizar os seus projetos. Ao mesmo tempo, muitas dessas escolas, né, Juliana, elas... De fato, tem uma condição, muitas vezes, estrutural, que ela... Claro, elas são muito heterogêneas, não é? Mas tem um ponto que eu acho que é importante, né, quando a gente está debatendo a questão da escola pública, né, que eu acho que, muitas vezes, a gente fica nessa discussão sobre reforma do currículo tentando restabelecer, né, uma espécie de, né, de projeto perdido, é, quando tem uma coisa muito importante acontecendo, que é no nível também da estrutura, né, que envolve a condição de trabalho docente, jornada de trabalho, né, as formas de contrato desse professor, as políticas de avaliação do trabalho docente, ou seja, coisas que colocam em jogo justamente a possibilidade, né, de se constituir ali um trabalho, né, dedicado dos professores, porque eles estão com condições muito precarizadas, é, e de alguma maneira tornam muito difícil a constituição daquilo que é talvez o elemento central nas escolas democráticas, que é a constituição de uma comunidade política, né? Quer dizer, uma comunidade que ela envolve outras relações entre todos que participam ali da escola, mas também do seu entorno, do seu território, né? Então, acho que esse também é um ponto... Não sei, que eu acho, pensando se a gente, às vezes, não está errando o alvo, né? Quando tenta centrar muito a discussão num aspecto, digamos, conteudista das reformas curriculares, né? Claro, é porque a disputa, de fato, é para que hajam condições para que uma escola pública de qualidade possa prosperar, seja no sentido dos professores receberem, a gente está falando de coisas muito básicas, né? Receberem o piso salarial, terem jornadas de trabalho que não sejam sufocantes, não precisem trabalhar em 300 escolas para poder sobreviver, que tenham uma formação inicial e continuada de qualidade, né? Ingresso por concurso público, plano de carreira. E, claro que quando a gente está falando, né, de educação democrática, a gente está falando nada mais é do que criar condições para que essa educação possa acontecer, para que os professores possam ter tempo de qualidade, para que a comunidade escolar ela possa se fortalecer, porque... Essas escolas, elas não, né, não, a gente não vê tantos exemplos assim, são escassos, justamente pelo sucesso do projeto de fracasso escolar. Porque não é interessante que hajam escolas democráticas, escolas que os estudantes possam exercitar sua capacidade de participação, de autonomia, de senso crítico, que os professores possam ali, né, ter saúde, qualidade de trabalho para poder aprofundar essas questões. Então, claro que tem elementos muito básicos que a gente está falando de qualquer projeto, né? De pensar qual a condição dos docentes que estão ali atravessados por esse projeto. Então, tanto quanto a gente vai falar em relação às reformas neoliberais, uma das coisas que eu tenho debatido bastante é pensar que, por exemplo, no caso das reformas que são baseadas muito em apostilas, né? No apostilamento, que são... Esses conteúdos que os grandes conglomerados educacionais produzem de apostilas, de manuais, de como ensinar, né, de determinadas metodologias de educação socioemocional, ou métodos de ensino de matemática, disso, daquilo, tudo muito apostilado e vendido para as secretarias de educação. E uma das minhas maiores questões é pensar o que produz o desejo pelo apostilamento. Porque o desejo pelo ensino apostilado, ele é produzido a partir do professor esgotado, a partir do professor precarizado, que não tem tempo e possibilidade, tamanho o cansaço e o esgotamento, de poder criar as suas próprias trajetórias. E aí, nesse caso, a apostila prospera, porque aí transforma o professor num executor, o professor naquele que está ali só num tarefista, que vai pegar um manual pronto e aplicar. Então, você isola a capacidade criativa do professor de poder mergulhar com autonomia junto com a sua turma, e a apostila é vendida como solução. Então, a gente tem visto esse processo, né, da precarização criar o solo fértil para a privatização, da precarização criar o desejo pela privatização, pela financiarização, né? Você cria uma condição em que, né, se produz um desejo que, de alguma maneira... coloca, né, as pessoas, digamos, numa armadilha, né? Quer dizer, você está falando das apostilas, eu estou pensando também no caso da plataformização, de como que os novos dispositivos de controle da atividade docente oferecem, em algumas condições, um alívio, né, para um desejo, digamos, né, para quem não está com condição de preparar aquela aula, né? Então, o professor tem que... Ele entra lá no sistema, ele tem que dizer qual é o módulo que ele vai dar, e aí o próprio sistema ele vai já gerar os slides que o professor vai ter que utilizar, e para alguns isso é um alívio, né? Então, tem um lugar difícil, né, da gente também produzir essa crítica, que é, de fato, olhar para a condição em que, né, essa possibilidade dele agir como um professor autônomo, ela está totalmente negada, né? E aí essa tecnologia ela entra como uma espécie de um tecnosolucionismo para tornar a aula possível, né? Só que tem a condição anterior que, no fundo, é a precarização, né? É, esse paradoxo, né? Deles criarem a crise e depois venderem a solução da crise que eles criaram. E muitas vezes é com essa argumentação. O Tarcísio, em São Paulo, quando estava vendendo a inteligência artificial para corrigir dever de casa, o argumento era, não, a gente quer tirar a sobrecarga do professor de ter que corrigir dever de casa. Então, a gente vai colocar a inteligência artificial para poder aliviar o professor. Então, é uma inversão absurda, porque a gente não está falando em criar uma valorização docente, né, um trabalho digno para que esse professor possa ter tempo e qualidade de corrigir os deveres de casa dos seus alunos. A gente usa isso para ampliar ainda mais, né, esse vampirismo da privatização e da mercantilização da educação, sob uma justificativa de cuidado, de saúde mental, né, de todos esses termos que vão sendo apropriados pouco a pouco. Talvez um outro elemento que aparece também, né, como estratégia discursiva para justificar, né, o uso da tecnologia é a ideia da personalização, né? A gente, como educador, a gente tem sempre essa questão, né? Falar, poxa, como é que eu consigo tratar, né, abordar com singularidade cada uma das pessoas, né, cada um desses estudantes que estão na minha sala de aula? E aí você tem essa ideia de que você tem uma sala massiva, então é um problema, né, essa questão da massificação, e, portanto, a gente precisa pensar em formas, né, de atender individualmente um estudante, né? E aí esses processos hoje, né, também, né, da educação inovadora, elas de alguma maneira dão uma torcida também nessa ideia da personalização, né? E eu acho que é muito impressionante também como que essa possibilidade de uso de uma tecnologia para cada estudante realizar a sua tarefa, como a possibilidade de também de você criar novas métricas sobre a maneira como ele realiza uma determinada atividade e como que isso supostamente permitiria uma personalização, né? E aí sim, e aí para nós parece que entra em jogo novamente essa questão entre, bom, o que, que é, né, a experiência da educação, digamos, escolar, né? O que pode ser ela como uma atividade, digamos, de uma experiência, né, de produção coletiva ou uma experiência de uma aprendizagem individualizada, né? É, porque essa lógica da personalização, ela caminha junto com essa lógica do consumo, né? De um produto especializado para atender esse público, esse mercado. E a gente vai ver uma personalização, né? Uma individualização que é feita sem enxergar o sujeito, né? Sem enxergar o indivíduo, porque é uma personalização artificial, sem vida, sem contato, sem tensão, sem frustração, sem incômodo, sem troca, como se a personalização que a gente reivindicasse fosse essa. E não justamente a personalização ou o cuidado atento, individual, que vem do vínculo, que vem do enxergar o outro, que vem a partir das demandas desse encontro. Então a gente tem uma individualização que está muito mais alinhada a um formato do consumo do que um formato de uma educação libertadora, que parte do pressuposto do vínculo para então poder personalizar. A gente vê esse debate muito na educação inclusiva também, né? Nos processos de inclusão em educação. Então cria-se ali materiais homogêneos, como se no caso, quando a gente estivesse tratando crianças autistas, a gente pudesse falar do autismo como um fenômeno único que é capaz de ser abordado através de um manual. E como se todas as crianças no espectro fossem iguais, abordadas da mesma forma, com as mesmas metodologias, com os mesmos formatos. E a gente deixa de ver a especificidade de cada criança e que ela não é o diagnóstico dela. Né? Que o diagnóstico ele é parte de uma história muito mais complexa de quem essa criança é, quais são os interesses, os gostos, a história dela, quem que ela gosta mais, qual matéria ela tem mais facilidade, qual ela tem menos, se ela é mais sensível fisicamente, se ela é mais sensível a barulho, se ela não é. A gente deixa de olhar toda a riqueza dessa criança e reduz ela, e é uma lógica inclusive bastante capacitista, né? Justamente achando que a gente está fazendo ali uma inclusão e educação, a gente acaba reforçando uma lógica bastante capacitista de colocar o diagnóstico primeiro do que aquela criança, sob esse debate de um ensino personalizado, mas que não enxerga a criança, né, que seria justamente o público-alvo dessa personalização. Você usou acho que essa ideia da produção do vínculo, né, que eu acho que ele é muito central para a gente em todas as atividades, né, na prática educativa. E também na comunicação, né, Juliana? Assim, quando a gente pensa na comunicação, ela está sempre envolvida num processo da gente ser capaz de sustentar, né, uma ambiguidade, né, ser capaz de sustentar, muitas vezes, um não entendimento, né, uma tensão. E aí, nessas dinâmicas, sobretudo quando a gente está falando de uma comunicação que é cada vez mais mediada, né, nesses tipos de ambientes digitais, há uma redução, né? Quer dizer, há uma expectativa de você eliminar a fricção, né? Eliminar o ruído, de criar mecanismos que confiram algum tipo de certeza para aquela comunicação, né? O que é todo o contrário da ideia da comunicação como, né, um encontro do imprevisível, né? Das coisas que podem, na verdade, produzir um vínculo, né? Que depende muito da gente produzir confiança. Quer dizer, eu confio que eu estou em comunicação com aquela pessoa a despeito de não ter certeza absoluta se ela está entendendo aquilo que eu estou falando, né? Quer dizer, é um elemento que é fundamental, eu acho que dá... A incerteza, né, e a ambiguidade como elementos fundamentais dessa relação, né? E aí, interessante que quando a gente pensa um pouco, então, essas novas formas da gente organizar o processo de interação, metrificá-lo, tentar quantificá-lo e tornar isso, digamos, um indicador, né, da qualidade da atividade do estudante, como que o próprio estudante também passa a olhar para essas métricas também como indicadores do seu desempenho, da qualidade da sua atividade, né? Será que isso também não nos dá algum elemento para pensar também, né? Uma coisa que, no fundo, está acontecendo agora na escola, mas é uma experiência mais geral da nossa vida nas redes, não é? E que, de alguma maneira, isso também participa hoje do modo de produção desses estudantes, desses sujeitos da contemporaneidade, e, de alguma maneira, talvez relacionam também com novos problemas... novas formas também de sofrimento, né, que a gente tem acompanhado. Eu acho que essas métricas quantificáveis, elas são um novo modelo de subjetivação. Desde o caso das redes sociais, em que o nosso valor, né, é quantificado a partir de curtidas e likes e compartilhamentos, e a gente ensina, né, para as crianças e adolescentes que pertencer tem relação com esse retorno em termos de visibilidade que eles terão nas redes... Quanto na escola, a gente associa que uma educação de qualidade é uma educação que teria bons resultados a partir desses critérios universais padronizados desses testes em larga escala. Então, a gente está buscando uma certa objetificação dos vínculos, da relação com aprender, com a relação com ensinar, que faz parte do que a gente está chamando aqui dessa racionalidade neoliberal. Porque a racionalidade neoliberal, né, por isso eu uso esse termo muito baseado no Christian Laval, no livro A Escola Não É Uma Empresa, justamente porque o que ele chama de racionalidade é essa ideia do neoliberalismo não só como um sistema econômico, mas como aquilo que vai ordenar as nossas relações, os nossos vínculos, a maneira como a gente ama, a maneira como a gente come, a maneira como a gente transa, a maneira como a gente aprende, a maneira como a gente ensina. Tudo isso vai ser ressignificado pelas lógicas neoliberais. Então a gente encontra isso, por exemplo, nessa objetificação das redes sociais, né, em que o nosso valor está atrelado a esse retorno dos outros em termos de quantidade de likes. Quanto na educação, a gente cria uma associação entre uma educação de qualidade, seria uma educação com bons resultados em testes, em metas, em índices, que são externos à escola, que foram muitas vezes produzidos por instituições que nunca pisaram no chão da escola, que não tem menor troca e noção da realidade escolar. Então a gente associa uma boa escola a uma boa aprovação nesses índices. A gente no Rio de Janeiro agora está vivendo uma situação de três professores, três diretoras que foram exoneradas depois que uma empresa de consultoria fez uma parceria com a Secretaria do Rio para poder avaliar os índices de aprovação da escola. Aí a escola que não cumpre os índices que essa empresa de consultoria determinou, exonera seus diretores. Então a gente não pergunta quais são as condições em que essas métricas são aplicadas. Como é que é a condição dessa escola? Essa escola tem água, tem infraestrutura, está num território de violência? Como é que esses alunos chegam até ali? Eles estão com fome? Eles passaram a noite escutando tiroteio em casa? Eles pegam transporte público de 2 horas para chegar até ali? Qual a condição desses professores, trabalhadores? Não interessa isso. Isso é invisibilizado porque o que interessa são essas métricas artificiais colocadas ali como um certo balizador de uma educação de qualidade. E que depois vai definir política pública, né? E que depois vai definir a eleição dos diretores das escolas. Então tem uma transformação da educação, né, sufocada em metas, resultados, massificação, que é uma das facetas do que a gente está chamando aqui de neoliberalismo escolar. E que mata professores. A gente teve, né, esse ano 3 professoras que faleceram nas escolas, uma delas enquanto participava de uma reunião de cobrança de uma dessas plataformas digitais por ela não ter cumprido as metas. A gente tem caso de professor assistindo o curso de formação no leito do hospital porque não poderia faltar o curso por conta da cobrança da pressão. Isso, a gente tá falando, não tá falando de uma abstração, né? A gente tá falando de um problema muito real. Não só em termos de adoecimento e de sofrimento psíquico pela quantidade de professores afastados por questões de saúde mental, mas também como uma forma de política de morte. Aí, nesse sentido, esse processo da digitalização, ela, de alguma maneira, cria, né, de uma maneira primeiramente silenciosa, né, a infraestrutura para o desenvolvimento dessa racionalidade neoliberal, né? Então, acho que esse também é um elemento, porque também a tecnologia, e acho que você trabalha bem também essa discussão da tecnologia e a discussão da escola inovadora, né? Quer dizer, como que ela é apresentada, revestida de uma certa neutralidade, como que ela é apresentada como um dispositivo que oferece algum tipo de eficiência para a gestão, para as atividades pedagógicas. No entanto, ela produz outros efeitos, né, Juliana? Em termos, né, da dinâmica social, da transformação da atividade docente, da transformação do vínculo da atividade educacional, da própria maneira de organizar a gestão da escola. Só que, ao mesmo tempo, eles estão sendo introduzidos, né? A gente está falando da escola, mas a gente podia pensar na universidade também, a maneira como hoje essa digitalização ela produz os dados, né? E aí, uma vez que esses dados eles estão lá, parece que eles nos interpelam também como um novo regime de verdade, né? Quer dizer, eles começam a adquirir um estatuto de evidência de algo que deveria ser utilizado como um critério, né, de avaliação dessas atividades, né? A gente hoje, né, no ensino superior isso é muito nítido, né? Hoje no Brasil a gente tem mais alunos em curso à distância do que em cursos presenciais. Então, essa expansão da EAD, né, ela está mostrando justamente que esse crescimento está acontecendo, sobretudo, com a participação dessas grandes corporações educacionais. A gente tem dados de conglomerados educacionais que a gente tem professores tendo que lidar com 2 mil alunos, porque cresce o número de matrículas, mas o número de professores nessas universidades privadas diminui. Então, alguma conta não está fechando aí. E é um pouco esse processo, né, da gente transformar a educação em aulas gravadas, disponíveis numa plataforma para você assistir ela na velocidade 2, quando tiver, né, interesse. E a gente dispensa justamente o encontro, a troca, o debate, o olho no olho, né, a construção coletiva de pensamento para uma caminhada individualizante, apesar de que isso se apresenta como uma perspectiva de uma tecnologia neutra, né? Nem de esquerda, nem de direita, preocupada exclusivamente com o desempenho dos alunos. É um pouco os discursos, né, que a gente tem visto dessas massificações, né? E dessa chegada que invade o ensino básico, mas no ensino superior também tem sido uma das principais frentes de batalha, né? Juliana, e você tem pensado também como que isso que tem se discutido também muito, né, sobre novas psicopatologias também, né, que a gente acompanha na juventude, mas também nos adultos, né, e um pouco a relação disso com né, a cultura contemporânea, né, o uso também das redes digitais, mas também na escola, né, quer dizer, como que há também, eu acho que um processo hoje de novas formas, né, de produção de diagnósticos, de produção dessas bioidentidades, né? A gente fala muito assim, puxa, né, todo mundo quer um CID para chamar de seu, né? um pouco ajudar a sua organização, né, na sua presença, né, na escola, né? Quer dizer, a gente fala da escola, mas também isso já é um fenômeno que a gente observa também na universidade, né? Quer dizer, as novas tipologias que vão aparecendo, e como que isso talvez se relacione também com o nosso ambiente cultural, estético, né, político. O neoliberalismo, ele caminha de mãos dadas com esses processos de que a gente chama de medicalização, justamente porque a medicalização é esse movimento de transformar problemas complexos que envolvem atravessamentos sociais, políticos, econômicos, territoriais, raciais, numa explicativa unicamente individual, orgânica, psíquica, circunscrita ao corpo desse sujeito. Então, se algo não vai bem, né, a primeira pergunta que a gente vai fazer na escola é: o que que ele tem? Ah, não, ele tem alguma coisa. E essa ideia do que ele tem, né, como se a problemática, o desafio escolar que aparece para nós, a nossa primeira alternativa é buscar individualmente no corpo dessa criança, desse sujeito, as respostas por esses desafios, faz parte desse processo que a gente comentou no início de individualização, de culpabilização, de buscar as respostas e as justificativas daquilo que não vai bem na escola exclusivamente circunscrito ao corpo desse sujeito. E é por isso que os processos de medicalização, eles têm crescido cada vez mais, porque eles são um alicerce desse projeto da gente invisibilizar as condições que produzem o sofrimento e buscarmos respostas fáceis e simples e rápidas, que é via medicação, apesar ou via diagnósticos, porque medicalização não é só o uso ou não de medicamento, né? Mas é essa lógica que nos rege, né? Essa, eu chamo que é uma colonização da lógica da biomedicina em todos os nossos cantos da vida. Como se todas as nossas esferas da vida pudessem ser respondidas como se fosse um problema biomédico. E aí a bioidentidade, né? Ou no caso os diagnósticos e os laudos, eles aparecem, e a Luciana Kalimann fala muito isso, como um alívio de um fardo. Então, como se tamanha a culpabilização que a gente vive pelos nossos sucessos e os nossos fracassos, que quando aparece o diagnóstico, ele produz uma sensação de alívio moral que, ai, não sou eu, é o meu diagnóstico. Ai, não sou eu o culpado por não estar funcionando bem, é o diagnóstico. Então, ele, diante de tamanha pressão neoliberal por produtividade, por eficácia, por sucesso, o laudo, ele preenche um certo alívio, no sentido de uma desresponsabilização desse fardo neoliberal. E é por isso que é muito importante a gente fazer um processo de politização do sofrimento psíquico. Romper essa ideia de que o sofrimento psíquico é uma coisa individual, que cada um tem que tratar o seu individualmente. Porque daqui a pouco a gente está vendo um monte de professor com burnout, achando que a única solução possível é a gente tratar os nossos burnouts nos nossos consultórios particulares. Para quem tem acesso, né? Para quem tem o privilégio de acesso. E o convite é para a gente olhar justamente a dimensão coletiva de produção desse sofrimento. Quais são justamente o terreno que produz esse sofrimento? Qual é o papel da precarização, da desvalorização, da sobrecarga na produção coletiva desse sofrimento? Não, e aí a gente, quando a gente pensa, né, também, eu acho que nessas reformas é a maneira como elas dão centralidade, né, para isso que seria o desenvolvimento das competências socioemocionais nas escolas, né? Também de uma perspectiva também individualizante, parece que a gente está, de fato, num cenário de produção de um ambiente de reforço, né? Desse modo de individualização, nesses modos também de adoecimento, né? Quer dizer, então, acho que isso esteja presente hoje na organização da atividade escolar, da centralidade que adquiriu e com o conteúdo que se apresenta, também é um sinal também de um campo também de atenção nossa agora, né? Porque as competências socioemocionais, elas estão buscando uma gestão das emoções. Justamente um trabalho gerencial daquilo que nos afeta, né? Dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Então, ao invés de a gente falar, por exemplo, de sentimentos como tristeza, alegria, raiva, não são elementos intrapsíquicos que habitam a nossa cabeça, né? De forma indissociada do mundo que a gente vive. Os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, eles são produzidos a partir dos projetos políticos de mundo. Então, por exemplo, não existe a tristeza como algo isolado e que a gente teria, então, que gerenciar essa tristeza para poder lidar com esse mundo violento. Porque as competências emocionais, apesar de falarem de empatia, né, de autocontrole, de resiliência, mas se a gente está com uma criança que está com fome e ela está triste porque ela está com fome, resiliência não enche barriga. E a gente tem que falar que essa tristeza que ela está sentindo pelas condições que ela vive não vai ser sanada por conta do seu gerenciamento da sua tristeza. A gente tem que visibilizar que essa tristeza, ela é fruto de um projeto de sociedade. Essa tristeza, na verdade, ela é uma manifestação, né? Ela é uma maneira de dar corpo a esse projeto de sociedade. E que a tristeza que essa criança com fome vai sentir não é a mesma tristeza de que uma criança privilegiada frustrada vai sentir porque não ganhou o computador do ano que ela queria para fazer os jogos dela online. Então, existe uma tentativa de equivalência ou de individualização dos afetos e das emoções, que as competências socioemocionais são um projeto que fazem isso de forma muito bem sucedida, que é uma maneira de um apaziguamento. é uma estratégia muito sofisticada de apaziguamento, de tornar os indivíduos gestores das suas próprias emoções, de forma a tentar buscar internamente a sua gestão, ao invés de a gente colocar em xeque as condições sociais que produzem determinados afetos e emoções. E aí a gente vai ficar falando, né, de inteligência emocional, tolerância ao estresse, né, liderança, proatividade, resiliência. Só que isso tudo são novas formas de docilização. Só que com um disfarce de saúde mental. Aí parece que precisamos tratar saúde mental, vamos tratar as com competências emocionais. De novo, aquilo que a gente falou, né? Os conglomerados criam a crise de saúde mental, né? E oferecem como solução para comprar os pacotes de sócio emocional que eles criaram. Aí pronto. Aí sócio emocional hoje é sinônimo de trabalho com saúde mental na escola. A gente deixa de ver que a saúde mental ela tem que ser trabalhada de forma intersetorial, tem que ser trabalhada com a comunidade escolar, com o corpo docente, com as famílias, com os estudantes. E não, a saúde mental tem que ser tratada com os pacotes de socioemocional. Não, e é muito interessante, acho que essa conexão da gente pensar o campo da educação e o campo da saúde, porque também o campo da saúde é algo que, de alguma maneira, participa, né, do que a gente poderia dizer também dessa produção, né, da produção comum, né, assim como a educação. E aí, Juliana, a gente já caminhando também para o fechamento da nossa conversa, né, achei muito legal, né, a trajetória que você fez, um pouco falando sobre as experiências das escolas democráticas, e eu tenho um pouco provocado, né, pessoas que também estão nessa trajetória, nessa reflexão e nessas práticas, né, que a gente tem acompanhado, discutido aqui, para a gente imaginar também, né, outras práticas educacionais. Então, essa ideia de como que as escolas democráticas elas ampliam o nosso repertório também, né, de práticas de imaginação. E aí, quando a gente olha para a experiência, por exemplo, né, da criação do SUS, né, quer dizer, o movimento sanitarista, né, no Brasil foi uma coisa muito singular, né, muito bonita, assim, na articulação entre o pessoal, os trabalhadores, né, do campo da saúde, pesquisadores, universidade, movimentos sociais, e eles souberam produzir uma inteligência coletiva, né, que foi capaz também de desenhar um projeto muito sofisticado, né, muito complexo. E eu fico pensando um pouco, né, de como que a gente, na área da educação, talvez a gente tenha que trilhar alguma coisa parecida nesse momento, ao invés de tentar restituir, né, uma espécie de um modelo, de uma ordem, que de fato ele estava falido. Né? Eu acho que você, no começo, trouxe uma crítica também muito importante, né, reconhecendo também os problemas que a gente tem no campo da educação. Né? Então, não sei se você, como que você imagina, né, também um pouco a gente produzir, né, outros imaginários, né, outras narrativas também que possam ajudar a gente a proliferar, né, um imaginário também crítico emancipatório, em termos também, né, das políticas que a gente vai precisar inventar, né, para não ficar só nessa dimensão, digamos, daquilo que a gente é numa disposição antagonista, né, daquilo que está muito, muito ruim, né. Eu acho que essas experiências elas estão aí justamente para enfrentar esse fatalismo, né? Ou esse realismo fatalista de que as coisas são assim, elas permanecerão assim e estamos todos cansados e esgotados e nada mais há de ser feito. Né? Então, acho que essas experiências, seja do SUS, né? Ou seja das escolas democráticas, ou seja as experiências não hegemônicas de movimentos sociais ou de grupos que buscam fazer uma educação antirracista, uma educação quilombola, uma educação feminista, né? Todos esses movimentos que estão ali tentando romper com essa lógica hegemônica e tentando sobreviver nas brechas, nas frestas, né? Tentando criar fissuras dentro dessa ordem cristalizada da educação, devem servir como caminhos e partilhas de inspiração. São pistas possíveis. A gente tem movimentos sociais e grupos que estão resistindo historicamente há muitos anos. E talvez eles tenham uma sabedoria e pistas que possam nos inspirar justamente para a gente propor caminhos. Né? Se na saúde foi possível traçar um plano, apesar de muitos ataques, né? Apesar de muitos desafios que o SUS enfrenta, ainda é possível a gente disputar um espaço por uma educação, por uma saúde pública para todos, né? A educação agora a gente está enfrentando esses desafios que são esses novos inimigos que estão transformados com discursos sedutores, convidativos. Mas existe uma sabedoria ali, né, ancestral, de outras cosmovisões, de outros espaços, que possuem ferramentas muito poderosas. E acho que a gente tem muito o que escutar e aprender para poder traçar e trilhar novos caminhos que sejam inovadores, não no sentido da inovação esvaziada, né, mas a inovação no sentido de novos caminhos que ainda vamos construir, né. E a gente falando, né, eu acho que do campo aí da educação e da saúde, não é à toa que a gente está observando esses fenômenos, né, digamos, nessas duas áreas, né, porque de fato parece que é a nova fronteira extrativista desse capitalismo, né, infotécnico, né, financeiro, né, quer dizer, porque tem uma dimensão mesmo dessas práticas aí no campo da educação, mas também tudo que envolve, né, as relações de cuidado, de uma dimensão que ela é intangível, né? Ela não era codificada. E agora, com a digitalização, muitos desses processos, eles, de alguma maneira, é introduzida uma nova colonização, né, de uma racionalidade que tenta, de alguma maneira, codificar e quantificar essas dinâmicas, né? Quer dizer, talvez por isso a gente esteja sentindo como um novo campo de conflito, de disputas aí, né, na expansão desse capitalismo contemporâneo, né? Exato, e por isso que a gente está aqui para desnaturalizar, né, para poder nomear esses processos, para poder visibilizar, porque a gente só consegue enfrentar aquilo que a gente consegue enxergar, né? E eu acho que é por isso que é importante esses espaços aqui, né, que a gente tem, seja o espaço das escolas, dos coletivos, das universidades e todos os outros espaços, né, que se propõem a pensar sobre isso, porque a gente tem que resgatar justamente essa força de pensar junto, né, de pensar em coletivo, de desnaturalizar esses processos que às vezes parecem normais, né? Hoje em dia a gente nem estranha mais falar, poxa, uma empresa de educação, uma empresa de saúde, nem estranha, né, que a educação saiu de um direito social para uma mercadoria. Então acho que esse é o nosso caminho, né? Visibilizar, desnaturalizar para conseguir então se organizar e enfrentar, né, de maneira coletiva. Pô, Juliana, muito obrigado, né, pela participação. Está aberto também, se você quiser fazer alguma intervenção final aqui, deixar um recado para o pessoal, mas desde já, muito obrigado pela participação aí, né? Não, só queria realmente agradecer o espaço, a troca, e deixar as portas abertas para quem quiser entrar em contato, seguir conversando sobre isso. Como eu falei, né, o Instagram Andanças Educativas, ele está a serviço dessa luta, né, a serviço dessas discussões, e aí quem tiver interesse pode acessar por lá para a gente seguir debatendo. Valeu, obrigado. E agradecer também ao Gustavo, que estava no suporte aí pra gente. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, Juliana. Obrigada.